Esse é o novo Mega Robson. Aqui, o show é profissional. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Finalmente nos encontramos. Vocês não imaginam a minha alegria que é estar aqui. De novo no República. Estavam na reabertura. Cheguei! Hora de dançar, relembrar e curtir com o DJ mais eletrizante do Brasil. Sim, ele mesmo. O teu DJ, DJ Júnior, o eletrizante do Pará. Opa! DJ Júnior, eletrizante. DJ Júnior, eletrizante. Vai pra cima, DJ. Vamos matar essa saudade? A hora! Então, que comece o espetáculo. Vai, eletrizante! Bora, meu eletrizante, bota o rock pra endoidar. Bora, meu eletrizante, bota o rock pra endoidar. Bora. Estamos de volta no República em Guaraci! Bota o rock pra endoidar. Bora, meu eletrizante. E a partir de agora, o eletrizante vai botar o rock pra endoidar. Eletrizante, bota o rock pra endoidar. Bora, meu eletrizante, bota o rock pra endoidar. Bora, eletrizante! Bora, meu eletrizante, bota o rock pra endoidar. Pra endoidar tudo! Pega fogo! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Peraí, peraí, peraí, peraí! Na batida! Na batida! Só que tá solteiro aí! Só quem não quer saber de compromisso, levanta a mão aí! Quem não quer saber de compromisso? Só quem não quer saber de compromisso? Só quem não quer saber de compromisso, levanta a mão aí! E vem comigo! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. E você? Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai. Você vai beber, vai chorar. Vai chorar, bebê. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Chama, vai lá. Se for magrinho eu me amarro no pica que eu passo mal. Naquele pica eu passo mal. Naquele pica eu passo mal. Se for magrinho eu me amarro no pica que eu passo mal. Naquele pica eu passo mal. Olha o pique. Eu passo mal. Se for magrinho eu me amarro no pica. Pra explodir. Naquele pica eu passo mal. Naquele pica eu passo mal. Se for magrinho eu me amarro no pica que eu passo mal. Naquele pica eu passo mal. Naquele pica eu passo mal. E bota na pressão. Apaga esse cenário. E bota na pressão. Apaga esse cenário. E bota na pressão. Apaga que tá na hora da pressão. Apaga esse cenário. E bota na pressão. Pressão. Apaga esse cenário. E bota na pressão. Pensa, deu salto e fala pra e mim. E bota na pressão. O eletrizante chegou. E bota na pressão. O eletrizante chegou. E vai começar o show. Vai começar. E vai começar o show. Vai, fogo, fogo. Daqui a pouquinho. Vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ, retorna na moral e doido, vai fogo. Então fogo no parquinho, então fogo no parquinho, fogo no parquinho, fogo no parquinho, fogo no parquinho, pegando todo, vai, chama no sapinho, chama no sapinho. Aquela que machuca, o eletrizante. Deixa eu tocar. Machuca. Nem o sol, nem a lua, e as estrelas são como o seu olhar. E você? Vou gritar. Não vou dormir. Que te desejo. Valeu, meu parceiro Drey do Sigma. Meu papo perfeito. Tô chegando por lá, viu? É o meu papo perfeito. sua amiga feiticeira. Alô, feiticeira! Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. E você? Duvidas não sobrepõe a paixão. Tão pouco tesão que encontramos na cama. Fala pra mim, fala pra mim! Tem uma grama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. E você me chama? Você me chama? Amigo Japa, pronto, é o Japa e Fortes do Rob. Quero te encontrar. Esse é Rob na veia, bora Japa. Querer nem o sol, nem a lua, nem a lua, nem as estrelas, e as estrelas virão como o seu olhar. Vou gritar pra o mundo vir. Esse cara tem moral comigo, é o pesadão. Desejo pesadão saúde. É o meu par perfeito. Quirinho Brito, meu sou desse bagarins. Gabriel Monteiro, só no baile. Só no baile é viva, Johnny. Só no baile, só no baile. Só no baile é viva, Marquinho, cê deixou? DJ o Diel Bravo, porra. Só no baile é viva, Rédio. Vai, cachorrão. E aí, Débora? Bora, Nayara. Que me xinga, se sumir a canha. Gosto que dá tapa, me chama dois. Vem que eu vi! Supiranha assim, mas só em cima da sua cama. Morado abate, muita postura de cama. Supiranha assim, mas só em cima da sua cama. Você sabe bem que nesse prêmio eu te supero. O amigo Rodrigo do Ouro chegou junto! Amiga Carol! Encontrar a sua mãe. Alô, Patilha do Hobby! Esse pequenininho, tá bunda grandona. Esse pequenininho. Chama ela, chama ela! Essa cavalona. Vai sacar valor, caladão. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Caladão, caladão, caladão, caladão. Vai, Patrick da produção. Passarinho, que som é esse? Vai, DJ Thiago. Vai, vai, vai. Lá vem a pantera cor de rosa, Thiago. Pelo Rafaelzinho lá do Ponte da Chapa. Comenta aí, Jotinho, comigo. Fala, Jojo. Fala, Rafaelzinho. Pega da batida, top. Pega da batida. Meu amigo Fugue, é todo vindo. Ele hoje tá juntinho com o senhor, esse Magalhães. Filho Brito. É o brabo, porra. Gabriel da Las Vegas, é isso? Agora vai, né? Vai ou não vai? Eu beijo na boca. É a primeira dama comigo. Fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro tem que ver. Vai, bebê! Renatinho dos Anjinhos. Comandando o lado esquerdo hoje. Fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro tem que ver. Bora doidar. Bora no passinho do pagode. Bora no passinho do pagodinho. Eu já não sei mais. Amanhã eu volto pro Cerato. Pois eu nada fiz para merecer. E você? DJ, te dei carinho, amor. Em troca ganha em gratidão. Pega o eletrizante. Não sei como. Acho que vai fazer o cara lembrar do chifre no bagulho doido. Agora vem no gingadinho, agora vem no gingadinho, agora vem no gingadinho, agora vem no gingadinho. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho. Eu sou bem vivo sem carinho, pra ninguém me machucar. Ai, ai, deixa acontecer naturalmente. Eu não quero, não. Eu não quero ver. Deixa que o amor. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai. regime, né? Juntinho, PL e a voz do rock. Bora no passinho, no passinho do pagodinho. No passinho, no passinho. Bora no passinho, no passinho do pagodinho. A Lucinha do Ombrinho, a Lucinha do Ombrinho. Na docinha do Ombrinho, na docinha. Deixa a cabeça pro lado e pro Mas essa aqui ela é pesada, te liga. AK-47 é o porte do homem. E o brasileiro arma israelense. Antes de vir pra base tu fica de canto. Do quê? Os minutos então agindo. Toma! Toma, toma, toma, toma, toma na pressão. Toma na pressão, toma na pressão. Só um cabelão. Só um cuzão. Só um cabelão, só um cuzão. O meu amigo Mocotó. É o Mocotó mais pobre aí, Mocotó! Ai, ai, ai, ai. Deixa na batida, deixa, e deixa na batida, na batida, na batida, na batida. Puxa aquela, juro, puxa aquela! Para pesadão! Os hits mais desguiados, mais eletrizantes, escuta aqui! Pianinho, pianinho, pianinho, pianinho, pianinho, pianinho. Vai, pianinho. Chama no Sapiro! O eletrizante vai chamando o sapinho, o sapinho. Cadê o sapinho de coração? O sapinho, eletrizante vem chamando. Só no sapinho, vai! Vai, vai! É muita hora tocar em coração, mano! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Vai, Júnior! Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala de eletrizante, tu toca. Fala, muito eletrizante! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. O artista. E o Júnior Eletrizante. Qual é o nome da emoção? Fala pra mim! E o Júnior Eletrizante. Faz o caqueado, caqueado. Faz a dancinha da quadrilha. A dancinha da quadrilha. A dancinha da quadrilha. Mas a dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. E a dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Mas a dancinha da capoeira. Dancinha da capoeira. Dancinha da capoeira. Dancinha da capoeira. Dancinha da capoeira. Mas a dancinha do carretel. Pesadão. Dancinha do carretel. Dancinha do carretel. Escuta, tu tiver no automotivo, tu aumenta mais 10 centavos nessa hora. 3, 2, 3, 2, 1. Essa é boa, mas eu gosto dessa aqui também. Ah, é essa aqui. A pressão não para. Toma. Leque, leque, leque. Leque, leque, leque. Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela tá na zona assim, eu sou criado. Girando. Ela fala que me ama, mas não me engana. E aí, fuga do Robin. Já me bote. Valeu. Minha amiga Nayara. Minha amiga Débora. Ela gosta de bandido. Na vida é envolvido. Que diz pra mim. Bora, Júnior Eletrizante. Pega essa cachorra, bora, Júnior Eletrizante. Bora pegar, bora pegar. Essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega, pega, pega, pega. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega. Joga! Cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol. E puxa o carretel. Meu. Mas como é que é? Meu. Que joga o anzol. Meu. Mas como é que é? Ai, meu. Que puxa o carretel. Joga, puxa, joga, puxa. Joga, puxa, joga, puxa. Sal, sal, eu já tô mil grau. Sal, sal, mas, eu já tô mil grau. Só quem é do remo, só quem é do remo. Joga a mão pra cima. Galera que tá. tá feliz que o Remo ganhou o Vasco hoje? Cadê a galera do Leão? Joga pra cima! Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. O Leão é mau! Sal, sal, sal, sal, agora! Desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha. É pressão, pesadão! Desce novinha, pode vir, vem cá, mulher! Vem comigo, vem! Pode vir, vem cá, mulher! Vem com o pai! Pesadão, deixa eu conversar. Bora começar. Bora começar. Bora começar. Bora começar. Bora começar. Bora eu gosto é assim. Bora começar. Gina. Eu gosto quando ela vem bem forte, bem forte, bem forte. Minha amiga Marla Monique. Tá aí comigo. Bora, Marla Monique. Te liga aí. Nosso som é massivo, você vai gostar. Sendo tá rolando e não pode parar. Está na roça é assim. Segura minha mão e eu falei. Se aí existe amor, o amor. Toma, toma, toma. Você vai esperar. O quê? O meu coração curar. Se aí existe amor, se for amor, você vai esperar. O meu coração curar. Pra te amar. Chegar, né? Chegar, o sentimento que se passa é comigo. Pra você, amor, pra mim é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar. Vai, DJ! Eu não tô duvidando de você. Mas se for amor, vai entender. E se for pra dar certo, o tempo vai ver. Se aí! Se aí existe amor. Se for amor. Toma, toma, toma, toma. Você vai esperar o meu coração. Se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar pra te amar. DJ Júnior Salles, toma no peito, porra! Mas que sabe! Vou te amar sem medo, medo de errar. Um mais um. Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor. Sem medo eu vou me entregar, oh, oh. Desculpe o meu coração ainda pensar que tudo é bom. Peraí, peraí, deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida. Porque a partir de agora eu vou começar a puxar aquelas que realmente machucam. Aquela que faz tu lembrar daquele teu casco velho. Aquela que vai fazer tu mandar um áudio pro teu ex. Ah, tu quer ver? Vai, DJ! Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei. Tô na pista e na minha lista agora não. Vai, querido Brito! Fala que é o nome da emoção que tá na área e cora assim! Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém. Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem sei se me fez tão. E esse CD vai em nome de Pesadão Sound. É Pesadão. Liga, cobra. Uma honra. Aceita, não vou brigar, vou atender. Agora não trouxeram bola hoje, meu. Finge que já me esqueceu. Seu amigo Fuga. Tony Vindo, bora Fuga. O que você perdeu? Você perdeu. E você? Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica esconde. Meu amigo Japa, meu amigo Japa, o Japa Importes. Se você morar aqui pra cá, tá aí comigo. Eu atendo. Minha amiga Marla Monique. Já mandei mensagem. Tá na área, Marla Monique. Faço um ano. Relembra. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar. Machuca, DJ, machuca. Não. Não me ligue mais. Me deixa aqui a dor. Nessas horas o cara lembra até do pai do filho dele. E o meu amor por você acabar. Bom, foi bom. pai do filho dele. Que pena, amor, que tudo acabou. Mas fico aqui pensando em nós dois. Bora, Patrick da produção! E nos momentos que eu nunca esqueço. Esquece não, né? Banda Os Brothers. Quando faz amor, se olha no espelho. Ah, bandida! Será que você gosta mesmo de mim? Vai dizer? Vai me dizer que era pra sempre. Será que é? Isso é amor ou uma doce mentira? Ô, bebê! Gerente Léo, tá aqui comigo, bora meu gerente Léo. É o homem que comanda aí, é de Mosqueira. Mercantil, cinco bocas. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você. Minha amiga Nayara, seu jeito. Ela fala eletrizante, machuca nas marcantes. E aí, Nayara? Uma pancada. Só te digo uma coisa, viu? Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Essas horas, se alguma vez te fiz sofrer. É muita onda, né? Foi loucura. Fala, Rodrigo do Ouro, e aí, Patilha. Foi amor na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver. Você, amiga Alexandre, eu preciso de você. Admiro de ti. Vai com você. Vocês demoram muito, fico muito longe. Separar você de mim, porque eu não vou deixar. Quem será? Diz. Me diga que. Julio Quiro cantando. Esse cara que te liga antes de você deitar. Quem será? Quem será? Diz. Me diga quem será. Libera o som. Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar. Sonho toda noite com você. Acordo na esperança de te ver. Não entendo porque você me deixou. É aquela aula de marcante. Estou aqui pra te pedir perdão. O quê? Não foi minha intenção. Te magoei, foi sem querer. Me diga se ainda quer reviver a nossa história, reinventar o nosso amor. Como, como? Como uma linda canção, a trilha de um filme de amor. Nada vai abalar minhas ondas do mar. Poderão afogar nosso amor. Só vocês? Eu e você. Ligar pro ex, viu, bebê? Perfeitos momentos quando juravas amor. E hoje? Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. A regra é clara. Não sei por... Pode lembrar, só não pode ligar. Deu. Viu? Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Não disse. Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. É quem diz, não eu. Virou ilusão. Rede Sorte Esportiva. O meu empresário Richard Christian é fechado com a emoção. Sorte Esportiva na parada. Meu amigo. Sei que tem o meu retrato escondido em algum lugar, mas fica acreditando. Meu amigo Jojo, Rafaelzinho, Gerente da Las Vegas. O que tem de Gerente da Las Vegas aqui hoje tá cheio, né? Tá todo mundo junto, tá só numa confraternização. Vai! Esqueceu, né? Esqueceu, né? Tô saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Mata a saudade, mata! Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Vem, vem! Desculpe outra vez. Vem, vem, vem! Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Aí não vai, não vá! Não vá, meu grande amor. Eu te peço! Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui... Desguiado, né? Desguiado. Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais, nossa história é linda. Essa aqui é muito firme. E claro, diferenciada. Vai, eletrizante, Neto! Aí agora cresceu, não foi? Agora que cresci, você não para de olhar. As mulheres que sabem mandar, vai mandar bem longe. Você, não. É tudo o quê? É tudo o quê? Solo. Vai, DJ! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Bora, pesador, me abandonou. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado. Mas eu quero é mais. Eu sou feliz. Quero é mais. Quero é mais. Light. Oh! Oh! Vai no batidão. Vai no batidão. Teu DJ. Tá sacudido, tá balançando aqui no República. Já! Put your fucking hands up! Vai na batida! Vai na batida! 3, 2, 1! São amores, amores que matam. Vem, vem! Amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Gira! Amiga Flávia, ela tudo! As meninas da Discórdia também tá aqui comigo! Alô Flávia! Alô Duda! Vocês estão na emoção, viu? Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola, não mas pra quem era da época das equipes, fala pra mim. Amanhã eu volto pro meu programa. Outra chance não vou te dar. Aquele outro amor. Outro amor vou encontrar. DJ! DJ, eu quero ver geral cantando comigo. Quer cantar, quer cantar, quer cantar? Quer? Vai DJ! Vai DJ! Vai DJ, vai DJ, não para não. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado. Vai no caqueado, vai. Vai moleque gringo, mostra como é que faz. Vai moleque gringo, mostra como é que faz. Tal como é que é, tal como é que faz. Tal como é que é, mostra como é que faz. Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Faz cara de mal pra mim. Tal no gingado, bora no caqueado. Perdeu, perdeu. Tal. Você me perdeu. Sal, sal, sal e dá-lhe sal, dá-lhe sal. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal, sal, sal. Vegas, morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro. DJ o Diel Bravo, porra. O que acontece em Vegas? Morri em... Pode avisar que sextou. E hoje é sexta-feira, minha vida roça lá. Dorme tudo em rapariga, fuma cigarra com tá. Essa muda é muda mesmo, a gigada ele é com mel. Sextou, bebê. Forte é nóis, Japa! Marcelo Soares, aí, Marcelo! Sextou, eu sei! Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez! Elas estão chegando, vai. Elas estão chegando, caqueado, eu vou mandando. Elas estão chegando, caqueado, eu vou mandando, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Oh baby, me atende. Ai que vontade. Ai que vontade de tacar no celular na parede. Alô Melly. Oh baby, é o que eu escuto quando lhe... Repete pra mim! Quando eu vou curtir com o eletrizante. Quando eu vou curtir com o eletrizante. É o que eu escuto. É o teu DJ! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Girou! Meus escudos, mas a força é... Vem a música mais tocada do momento. É o sucesso! Deixa se eu ver. Talvez seja cedo para te dizer que a noite eu oro, peço para... toda, toda. Pra dizer o quanto eu te amo. Muito presta, viu? Então preste atenção. Eu vi primeira mão. E eu? Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Vai, Ju! Eu farei de tudo. Na batida, vai! Isso, isso, isso, isso, isso! Tá estourado! O Brasil todo, hein? E claro, a gente tem que tocar, tem que liberar os hits mais tocados do mundo! É na pegada do Gordinho! Vai, meu DJ! Levanta cedo, fala a puta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. A humildade, a disciplina dos sermão que mãe deu. Renatinho dos Anjinhos, bora Renatinho. O cavalo já tá pronto. A gente vai ou não vai, Renatinho? Esse meu troféu, eu vou, vai com a na vaga. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animada. Só um dois pra lá, um pra cá, né? Segunda-feira com certeza vou por cá. Só na jogada de corpo. Vai, Sanderson Magalhães! Vai, ai, ai! Essa aqui as mulheres gostam de colocar no status, né? João Gomes está na voz. Alguém me fez. As mulheres bandidas. O cara quer namorar com ela. No meu coração pisou. Ela não quer namorar com o cara. E é por isso que eu tô. Ela fala: se for amor, vai esperar. Espera. Sem enxergar. Espera, fuga! O momento que você tá sentindo. Pra você é. O golpe tá aí, cai quem quer. Eu não tô pronto pra me arriscar. Ou mesmo que prometa me amar. Mesmo que prometa me cuidar. E a minha? A minha mente acha que só quer. Quino Brito! Amigo Gabriel! Eu não tô. Las Vegas, papai, agora! Você. Senhor, esse Magalhães tem moral, viu? Pra entender. Faltou o Roger Mega Loquel. Cadê ele, hein, Nayara? Ou se aí existe amor, se for amor, toma, toma, toma. Você vai esperar. Faltou o Mega Loquel hoje. Pegou falta. Ou se aí existe amor, se for amor, tome, tome, tome. Vai. Você vai esperar. Amigo Roger, mega loucão hoje. Gostei tudo dele, ele pegou falta, mas eu não esqueço dele não. Mas... Amiga Patrícia! Mas... Casal tem moral. Ô, Renato, João. Vai, DJ, vai, DJ, vai, DJ. Onde é que você tá? Fala pra mim se vai rolar. Já tá tarde. Sei que já é tarde, rodei as tarde, mas você insiste em esconder. Responde essa... Meu amigo Alexandre! Isso é maldade. É o homem da conveniência, olha isso, Rodriguinho! Quando... Passa lá, viu? Gente... Para que eu tô chegando lá! Pai, amiga Patilha! Eu beijo na... Você tem moral, bora, Patilha! Para ser mentira do Rob! Aquelas coisas... Rodriguinho do Ouro, minha amiga Carol! Deixa a luta... A velha guarda, meu irmão. Tirando uma forra hoje, né? Vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca. Bora amassar, bora lição, meus companheiros. Chama no piseiro, tamo junto e misturado. ser caprichado, bem menos no beijo. Podia ter pegado leve na hora de amar. 3, 2, 1. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tá onde tá. Porque eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou. Nada, você só queria brincar. Se não conseguir dormir, não é café. É culpa da morena, do beijo da morena. Ô morena, se na balada eu zera, não falta o esquema. Culpa da morena, do beijo da morena. Mas peraí que muita gente não quer saber de morena. Mas realmente só, papai. Muita gente não quer saber de morena. Muita gente não quer saber de loira. E muito menos das ruivas, às vezes. O cara sai, ele tá afim de curtir. Ele tá afim de dar PT. Só se vive uma vez. E a vida... Vai. Ela é um sopro. Tá achando que eu sou chiclete. Então bora dar PT hoje. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Meu amigo Rodolfo Assis. Quem mandou escolher? Fala, Rodolfo. Eu tô chegando pra parar. Seu... Se prepara. Ai, pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar. Se prepare. Hoje prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar. Sábado, balada show. Domingo, Sítios Bar. Domingo é Sítios Bar. E segunda-feira, Caribe Show. Oi, oi. Você tá achando que eu sou chique, mas chega agora e depois esquece. Tu não me merece. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Eu parei lá. Eu tô chegando, prepara seu coração. Você se prepara aí. Pois se prepara que hoje. Hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar. Bota pra gerar, bebê. Você vai beber, vai chorar. Vai, ah, vai. Hoje se prepara que hoje. Bora, Renatinho dos hoje. Ai. Vai beber. Estourou, papai. Pesadão, dão, bora pesadão, salte. É nóis. Hoje o reggae é lá em casa, já chamei foi as meninas, todo mundo vai ficar muito doido de balinha. A danada tomou todas, olha o que aconteceu. Ela tomou uma coisa louca, só meiota. Se perdeu, ela tomou uma coisa louca, ficou doida e se perdeu. E depois ela ficou falando assim. Quer ver? Sabotaram meu copo, deu, me tacaram balinha. Sabotaram meu copo, deu, me tacaram balinha. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Já já tem o performático. Botei uma bala boa. DJ Jefferson. Onda, botei uma. E eletrizante segue. Que bate a onda. Uma parada obrigatória pra segunda de hoje. Onda, botei uma bala. Bagulho doido. Que bate a onda. Botei uma bala boa. Uma bala que bate a onda. Onda, botei uma bala boa. Uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. Uma bala que bate a onda. Onda, botei uma bala boa. Uma bala que bate a onda. Estourou, papai. Isso é Chicão do Piseiro. Em nome da Show Hits Promoções e Eventos, tamo junto, é nóis. Vai tocar no paredão. Hoje o reggae é lá em casa, já chamei foi as meninas, todo mundo vai ficar muito doido de balinha. A danada tomou todas, olha o que aconteceu. Ela tomou uma coisa louca, ficou doida. Vamos, filha, calma. Tomou uma coisa louca. Nervosa ela, né? E depois ela ficou falando assim, ó. Sabotaram meu copo, deu, me tacaram balinha. Sabotaram! Papo deu, me tacaram aquela balinha. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Aquela bala do love. Aconteceu? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo puta essa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. DJ, DJ, eletrizante. Vai, mano, vai. Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca. Ai, Calica, ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca. Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca. Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca. Vamos nessa, gente, minhas últimas. Já já tem o performático. E quando grave bate forte. E quer jogar? Faz um dia que ela não sai. Agora que terminou, ninguém te segura mais. Felicidade é se livre, independência é liberdade. Ela só quer paz. Ela só quer paz, né? Mas... Thiago Rodrigues, chega junto! Poc. Bora, performático! O DJ Tu, quando sua caixota corre. Digo aqui na cinta, palha é um detalhe. Se impressiona com a postura e o sorriso em covarde. Então brota com as amigas pra fazer minagem. Ela cavalga por cima e não tem piedade. Vai! Toma, toma, toma, toma, ela toma, toma, toma. Toma, toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, ela toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Olá, bom dia. Bom dia. Me diz que eu sou um erro, mas que erra todo dia.